informação Zulu. Está 3858, aciona identificação, chegada Mari, desça para nível 060. Mari 060, identificou, está 3858. Papa Romeu 9, Bertango X-Ray, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, forma estabilizada. Forma estabilizada, X-Ray. 3662, desça para 3000 pés, ajuste 1 no 0 no 2. Para 3000, convide 12, 3662. 3603. Correto, chama para o funcionamento. Trabalhamos, obrigado. Desça para 2000 pés, está autorizado o sinal ILS, informe estabilizado, 3662. Informaremos. Estabilizado, November Tango X-Ray. November Tango X-Ray, chame torre 198, decimal 6. 186, X-Ray. Torre, Papa Romeu November Tango X-Ray, estabilizou ILS, baixou e travou, a distância. Gente, o November Tango X-Ray continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, X-Ray. 3455, solas 45, direita, 129, solo. Solo, 209, certo. Gente, reporte passando a posição Duna. Aguardemos. Solo de Salvador, boa noite, tá 3455, livrou a pista na sexta. Tá 94110, autorizado táxi, portão 07, chame antes da táxi ser Juliette. Portão 07, chame antes da Juliette. Tá 3455. Sabe 6727, vitoração para sequenciamento, curva à direita pro A230, limite é magnética 1110. Ok, direita 230, limite magnética 1110 de qual, senhor? 230 do NDB Índia Serra, o 6727. Ok, limite a QDMAC 190 do Índia Serra, 6727. Bianca 6310, desça para 3000 pés. 3000 pés, 6310. 6727, desça para nível 040. 040, 6727. Avianca 6310, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 030. Esquerda 030, Avianca 6310, confirma o limite. Limite magnética 1120 de, do NDB Índia Serra. 120 de Índia Serra, obrigado. Patrulha Eco Hotel Golf, pode dar descida? Eco Hotel Golf, desça até o nível 040, informe para modificação de regras. 77 para o 040, tomara para modificações, o Hotel Golf. Passou o Duna, o 3662. Tá 3662, complete final ILS sem glide, chame torre 118, decimal 6. Boa noite, o TAN 3662. 3662, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso, pistão 0. Gente. Eca 6310 para o localizador, curva direita para 065, informe estabilizado. Agora 65, informe estabilizado, a Bianca 6310. Posso descer para 2000, a Bianca? Aeronave. A Bianca pode descer para 2000. Está autorizado a descer para 2000, a Bianca. Afirmativo. Está autorizado o sinal LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, grade está fora, confirmada, né? 6727, desça para 3000 pés, ajuste 1012. 1012, 3000, 6727. Inicie edição para 1909. 190. Alfa, checar 3662. 3662, continua aproximação, vai dar uma autorização de pouso. Papatango Vitor Kilo Delta, sua identificação, chegada a mar e desça, reporte ponto ideal de descida. Já no ponto ideal, chegada a mar. Desça até o nível 070, Vitor Kilo Delta. Ativo, prossegue Alfa Kilo, parte 3. TAP. Vitor Kilo Delta está autorizado. Autorizado o TAP, Vitor Kilo Delta. Informa 150 para o localizador, informe estabilizado. Aqui é 150 para o LOX, informa amarelo estabilizado, mensagem 27. Complete esquerda 125 para o localizador. 125, mais 77. Web 6727 está autorizado a sinal LS, desça para 2000 pés, ajuste no 012. 2000 no 012, mais 77. Livre. Tem mais informação anterior sobre a linha? Está meio difícil enxergar a faixa aqui na pista para a entrada da intersecção. Me torre no noite decimal meia. 18,6, obrigado, boa noite. Papatango Eco Hotel Golf, plano modificado aos 2252, desce condições visuais para 15000 pés, foi na planta rotatória. Eco Hotel Golf. Sete, pra dar rotatória, tá bom. Tempo. Confirma a permanência de deslocamento da cabeceira, né? 90 metros. Ótimo, muito obrigado. Tiago 6727, complete final ILS, aguarde para transferência de comunicações. Fazendo 6727. Alô, Salvador, está 3662. Estou 3662, confirme como recebe. Alto e claro. Taxi livre via Alfa, até antes da Juliette, vai aguardar ingresso no pátio. A gente vai manter a mulher da Juliette, na 3662. 3858, está autorizado sinal ILS, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Vai seguir tráfego rumo oeste, 10 milhas, é um Boeing 733, passa na posição Duna. No Tiquez, 2000 pés, a gente precisa fazer uma R9, senhorita, direto após etapa, SCA 2366. Autorizado, R9, pronto, Serra Vitor 366, desça para 2500 pés. 2500 pés, no Serra Vitor 366. 70, Vitor Kilo Delta, mantém. Vitor Kilo Delta, desça para nível 050, pro de TAP. 050, TAP. Sobre 5-4, direita, 2-9, senhor. Desolado, senhor. Qual 3-6-2, recebe o sol? Mais quanto? Gente. Eu só pudesse poder colocar um 2-3-4, por exemplo. Só firme? Poderia colocar um 2-3-4, por exemplo? Aguarde. 2 Salvador, muito boa noite, web 6727, baixar travada, pista 1-0, final. Golf, chame torre 1-8, decimal 6, é quanto é o Golf? Golf 6, tá bom? Gente, 3662. Para o táxi, eu estou 3603. Estamos com 144 a bordo, 4 horas e 15, alternando o galeão. Liga até o ponto de espera, 18.6 torre, M12 ajuste. Até o ponto de espera, 18.6, M12 ajuste, boa noite, 3.603. 662, vai ingressar Juliette, seu portão número 2. Gente, portão 2, 3.662. Vai, tá batendo, vai, contar o outro. Vento 40 graus, 3 nós. Livre posição 0F, 6727. Vamos lá, conta a volta. Vamos lá, conta a volta. Vamos lá, conta a volta. Vamos lá, na escuta, boa, conta a volta. Confio para o céu, era o turno. Conta a volta, é conta a volta. Segundo, fosse a rotatória, é pós. Para a rotatória, gol. 58, está autorizada a final R9 após passar a Serra Vitor 366, chame torre em 1-8, decimal 6. Polo Serra Vitor 366, 1862, tá 3, 8-5. Para o táxi, gol no 885132, a bordo, alterna com fim, 4 horas e 17. 2012, está autorizado a final ILS, forma estabilizado. Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, 2010112. 6298, gol no 885. Solo aos 58, livre à direita, chame 129 solo, dando passagem na nave Avianca que está no táxi já. Ah, tá ok, 219. Só vou pegar de cada rotatório. Isso, Golf, mantenha a espera na rotatória, 360 pela direita, aguardando para o seguinte final. Vou 360 pela direita, até o Golf. Avianca 6310. Alfa antes da Juliette, na sua escuta 6310. Salvador, web 6727, livrou. Wagner 6727, mantém posição, aguarda a passagem da Avianca, após prossegue na Alfa até antes da Juliette. Mantenha posição para Alfa antes da Juliette, 6727. Salve Salvador, azul 4071, boa noite. 4071, confirme nível Campinas. 360, por gentileza. 360 será coordenado, aguarde cor. Vira do CA, vira 372. A gente continua a aproximação, aguardando autorização. Aguardo. Capitão Paraná, final da 7, eu tô louco. 3603, veículo 002300, controle de nova decimal 35. 935, boa noite, 3603. 3850, pouso 10, vento 60, graus 3 nós. Livre pouso na 10 para 3850. 0. Até o 080, 8 ao 7, Lima. Salvador, cordial boa noite, 131, 52, informação do voo, cruza 197. 131, 52, acione identificação, chegada mar e desça para nível 050. Chegada nível 050, 3152. Salvador, boa noite, 3603, decolou, 2100, da Eugené. 3603, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, saída Dial. 340, acendendo, curva na direita, pode voar Dial, girada presente, ou 3603? 3603, está autorizado a voar Dial. Dial, obrigado, 3603. Olá, final da 7, até o Hotel Golf, cheque o trem e ligue para os pistão 7, Ventura 2, aluguel 5 nós. Passou, travou o Hotel Golf. Não, zero, nós é cinco. Bom, como é que tá o vento 150 graus, 5 nós. 7, bom. 3858 no solo 02 direito 29 só. 29. Salvador, boa noite, tá 3850. Papago Vitor Kilo Delta, complete o final ILS sem o LAG, chame torre 118 decimal meia. Kilo Delta, boa noite. Solicita que passou a chamada 12345. 2345. Gentileza. Reporte final pistão 0. Pretende pousar no 0 ou no 7? Ou no 7, dá presente, propõe prosseguindo. Quando autorizado, dono 7. Ok, já está autorizado para seguir para base dono 7, reporte, Delta. Quilo, Delta. 885, livre decolar, vento 150 graus, meia dúzia mais. Livre decolagem da 190, boa noite, 85. 5-1-5-2, está autorizado velocidade livre, é o primeiro para a sequência de aproximação, autorizado 2.000 pés, via Mari, ajuste 1-0-1-2, então 3-1-5-2. 2.000, via Mari, 1-0-1-2, está 3-1-5-2. Copiado 360, Campinas, via Pulo 58, decora 10, curva direita na Goligosa. Controle 1935, transponder 5003, azul 4071. Correto, pronto. Valeu, obrigado. 19 decimal 35. 19 decimal 35, voo 1885, boa noite. Opa. 1-1-0, chama o centro Recife, 1-2-8-8, alternando 3-3-2-5. 2-8-8-3-3-2-5, entendido pelo plano 3-0-3. Motor Salvador, boa noite, gol 1-8-8-5. Gol 1-8-8-5, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída da EL. Para o 360, saída da EL, gol 1-8-8-5. Chame o ataque. Livre, chama o ataque. Tono 3 está sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível 060. 060 na Mari, igual no 398. Patangu Whisky Fox Lima, autorizado a chegada a Man, desça para nível 070. 070, Fox Lima. De pouso, vento 1-1-6-0, lá se dói. E lugar? Eu vou ficar livre com o ataque novamente à esquerda, chame para reingresso da pista, ok? Delta Sol ao 07, livre à direita, estacionar a frequência livre. Patrão Salvador, muito boa noite, Papatã, nosso favor de terra, da Estadéia do Canal, cliente da Zulu. Papatã, Oscar Golfo Serra, sem identificação, chegada a mar, informe, ponto ideal de descida, Oscar Golfo Serra. Pamará, ponto ideal, Golfo Serra. Repartido na pista, viu? Nível 398, desce para nível 2, correção, reduza para 2509. Reduzindo 2509, coma Recife, boa noite, é o Avianca Brasil 6310. 6310, confirme nível para Recife. Pode ser 350, senhor. Não, quase não, então. Passar de Apu, Caracaju? Correto. Grato, na sua escuta. Mais passar. para a etapa abaixo de 5.000? Está 3152, está autorizado 2.000 pés, ajuste no 012. 2.000 no 012, 3152. Confins. Gol 985, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alternando 133, decimal 5, uma boa noite. Solo Salvador, Tana 410, posição 7, nível 380, Galeão pronto para a cópia. Vou coordenar o 9401 na guarda de cópia. 9410. Correto. Oh, sorry. 9401, o senhor estava correto. 9401. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 150, grau 5 nós. Ali decola, 47 anos. Do 398, vetoração para seu fechamento, curva à esquerda para o 005, limite magnética 110. 005 à esquerda, limitado 110. 398, redução para 2109. 250 para 2109, turno 398. Turno 398, desça até o nível 040. 040, vamos 398. Confirmando o nível 340. Pesa no localizador, pista vista 3152. 3152, complete aproximação ILS sem um glide, chame torre 18.6. 18.6, 3.